Tango Golf, intercepte a final do ano 7, é o número 2 para pouso. Continue na final e aguarde autorização. Tente como número 2 para pouso, para final do ano 7, é o Tango Golf. 3. Salvador, boa tarde, o Janeiro 6141. 6141 no Alfa, é porta antes da Juliette. Inicialmente vai manter a posição antes da Juliette. Manda pistão, solo 5489 para pushback acionamento. 5489, aguarde. Guardando a sua escuta. A outra aeronave que sobremodulou com o trip pode voltar, solo voltando. Azul 41 no meia, desça e mantenha 2000 pés, acuse no localizador. 2000 pés, ajuste. 1020. Reforçará. 3283, confirmando o portão, é o 07. Até mais, 07. Solo 5489 da Trip, pronto para o pushback acionamento no pátio 3. Cliente está livre no 35489. Está livre no 35489. Solo da 3805, puxa o acionamento na posição número 11. Vai manter a posição número 2 no setor. 3805. Tango Oscar, aguarde um minuto. O táxi Gol 924 com 128 a bordo, autonomia de 2 horas e 13, alternando Salvador. Tango Vitor, se tiver aproximação agora de autorização de pouso, vento de superfície 170 graus, as notas. Gente, continua a aproximação, guardando pista livre, Roberto Tango. Através da 2924. Trip 5595, solo 53, libera direito, chamando 219, solo. Libera direito, 219, trip 5595. Zulu Charlie Mike ainda na escuta do turno? Aguarde, uma aeronave da companhia passar reta, aguarda após iniciando 07. É mais um, tá 3236. Solo, gol, 394, 2 a bordo, 3 horas. Poderia confirmar as informações do táxi? Bom dia, 3 horas e 5, alternando Campinas, 152 a bordo. Valtteri atravessando aqui, mas parece que tem gente ali tocando ele, né? Ponto de espera da piscina 0 via Indy Alpha, do ponto de espera Torre 1 no noite, desse 162, ajuste 1020. Bom dia, então aguarda só o Chané confirmando no 394 até o ponto de espera da 1-0, funcionando 2-5, ok? Afirmo. Através do 6194. 6141 mantém a posição na Juliette. Já está mantendo. X193. Um minuto. Só 3595. 3283, poder confirmar, não era nada que tem que aguardar para iniciar o nosso pushback. Muitíssimo boa tarde para o Oceaner 6210, este é o controle Salvador em 120, decimal 8. Desce para 3000 pés, voa direto a posição duna para interceptar após a final ILS da pista 10. Para 3000 pés, desautorizado, direto à posição duna para interceptar o ILS da pista 10 em Salvador. Oceaner 6210, muito obrigado. Positivo. Azul 41116, livre ILS. Livre ILS, 416. Fique atento ao mesmo, está livre, iniciar a decolagem. Vento no 60 graus, né? Já livrou a pista. De 1000 pés, está autorizado a curvar à direita, voar direto para Feira de Santana, João Dorval Carneiro. Boa tarde, já. Pode iniciar no setor? Tenha 4.000 pés. Desce e mantém 4.000 com 1.020. 4.000 pés ajustado. Possível voar pelo da presente? Positivo, pelo. Pode 3805, inicia no 11. Chama pro TAC. Autorizado, camarada. Fala, 35595. 5489, mantém a posição. Obrigado. 05 fora do solo. Gente, na minha escuta, Guardião 05, você é fato por 10 milhas, isso? Afirmo. Sobe, 370, direto pro Boca. Direto pro Boca. Eu vou na 600. Estabilizou ele, LS 41, né? 641 no 6, completa a aproximação, 2 milhas do externo, chame torre 118, decimal 612. 612. Está iniciando o pushback, não iniciou antes que outra mata boa, estava na mata de retaguarda. Gente. Ô, solo, o drip prossegue aqui, fica parado, todo mundo parado. O gol. Drip decola separado. Meia, continua a aproximação, aguarde vista livremente, nós ficamos agora de noite. Guardando, 416. No táxi até o ponto de espera da pista na 020, já foi no ponto de espera torre 8.62, ajuste 1020. Gente, o voo 9.10 para o ponto de espera, chamado 8.2, 9.10. Drip 5489, segue a aeronave da Gol até o ponto de espera. 1020 é o ajuste. Segue o gol com 1020, o trip 5489. 3197 vai manter a posição. É, em torno de 10 milhas, na escuta dos controles 500 pés visual. Sete guardião, na escuta. 50 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista no zero. Leve pouso, 416. Voo 394, veiculou 59, chame o controle, bom voo. 208, obrigado. 208, obrigado. 2, Salvador, voo 924. Voo 924, visual contra o na final. Mandei um ponto de espera, a nave nacional em Embraer da Azul, após o mesmo ali, mantém. Após o mesmo ali, mantém, 924. 3 de ponto de espera 2, pronto para... 489. Sente, Trip. Aguarde número 2 para a copa. Número 3, número 333, número 3 para a copa. Oxané 6141, táxi autorizado até o portão 1 via Juliette. Portão 1 via Juliette. Tangoasca autorizado Salvador, Sierra Índia, Romeu Índia, via corredor Axé. O nível é o 1000 pés AGL. Decola da 107. Ingressando o corredor Axé. Seu código é o 5550, controlando o 208. Alinhamento correto para acionamento táxi torre 198 desse momento. Solo está 3805-5158. 4 horas e 4, antena Galeão para o táxi. Copiou, está 3805. Está 3805, para prosseguir o táxi via Pátio, Índia e Alfa até o ponto de saída da 10, quando chama a torre na frequência 1186. O ajuste no 020, bom voo. Pátio em Alfa, no posto espera 1862 no 020, boa tarde. Então, uma pressão, táxi, SAM 3223. SAM 3223, prossiga. Tá parado aguardando o seu táxi para o táxi. Autorizado, via Índia e Alfa, deu ponto espera quando chama a torre 1186. Índia e Alfa 326. Solo Salvador, boa tarde. 41 no meio da Azul, ligando. Vamos lá, o Azul 4116 prossegue o táxi via Alfa e irá aguardar a Antônia Táxi Rei Juliette. Ok, na Alfa, a Antônia Juliette aguarda, 4116. Santa 3193, aguarde cópia, aguarde cópia. 3283, me confirme apenas o POB. 8585. Na 333, está na guarda da faixa. Caju. Utilizado Galeão, nível 380, via Upazulu 10. Decola 10 com curva direita, saída da El Leda Bridge. O controle opera 1208, aciona 5060, cotejo. Direto Puca, sobe para o nível 350. Direto Puca 350, 924. Gol 1600, livro 140, chama Recife em 126, decimal 85. 126, 85, gol 1600. Bono 333, copia? Copia. Autorizado, Congonhas nível 360, via Fezulu 10. Decola pista 10 com curva direita, saída é a da Leda Bridge. O controle opera em 1208, aciona 5113, cotejo. Autorizado, nível 360 para São Paulo, via Fezulu 10. Decola H10, curva direita da Leda Bridge. Controle 208, transporte 5113. Direcionamos copo para o posicionamento no portal 3. Copiado, Gol no 333, é o número 2 do setor, o Tano 02 solicitou primeiro. Gol no... Confirma no Tano 3193 no 02, livre, pushback, estacionamento, Samitax. 08, grato, boa. Serviço radar encerrado, frequência livre, Zulu, Charlie Mike. Mike é com Bravo, mantendo uma pequena flor de coral. Ciente, Mike é com Bravo. Vai atingir 4.000 pés, o trip 5626. Ciente, mantenha 4.000, ajustado 1020, redução 1.70, nós número 2 na aproximação, trip 5626. 1.26, 4.000, reduzindo. Patrão, trip 5489. 5489, contato radar na decolagem, voa direto posição Arbor, submanter nível de voo 200. Direto Arbor, possibilidade de manter 3.000 para sobrevoo do litoral? Negativo, voa Arbor, sobe para o 200. Ciente, Arbor 200, 5489. Fox Tango Oscar. Fox Tango Oscar, prossiga. Decolou com curva direita, perfil da Xé. Vai manter. 5550, modulou. Ciente, Fox Watch Tango Oscar. 394, passa nível 140 e chama Recife na frequência 128, decimal 8. 288, obrigado, boa tarde. Veículo 06, chame no 20-8, no voo. 208, boa tarde, obrigado, 83. 3283805, ali em decola, vento no 40 graus, 10 nós. Decola, 3805. Controle Salvador, boa, tá 3283, Puca, Jamo, cruzando 2000. Boa tarde, 3283, contato radar direto Puca, vigilância. Direto Fuca, 3283. Seguinte 5626, curva à esquerda na proa 2, cujando 100, reporte estabilizado. Esquerda 100, reportará 5626. Ok, compete à esquerda proa 070 para o localizador. 070, 5626. Pené 6210, observe o senhor desviando da posição turna, confirma. Comida essa direita está autorizado ele a interceptar. O 6210 informa que passou realmente um pouquinho à direita de turna. Eu não me preocupei em falar com o senhor, a gente desviou de um cúmulo aqui. E como o senhor já tinha autorizado ele a eu vi que não tinha ninguém à frente. Mas peço desculpas, da próxima vez informo o senhor. Ah, perfeito, ok, ciente. Grato pela sua informação agora, sem problema. É só para checar se o nosso radar aqui ainda está dando uma informação verídica. Bom, corretíssimo, é isso aí. Passamos 2 milhas aí, um pouquinho à direita de turno. No momento agora, interceptando o localizador, visual com a carteira 10. Ciente, completa a aproximação, pistão no zero, torre 118.62. 118.62, bora. É meio perigoso isso aí, a gente dá sorte que eu tô vendo que tem hélice. Com o jogo de turbina, vai dar uma lenha. 3205, decolou 08, chama no 0.8, com o... Gol 924, centro Recife, em 126.85. 126.85, 924. 5.62, localizador, tá livre a descida pelo glide? Afirmo, tá livre. 5.62. Salvador, seu 3283. 3283. É possível coordenar pro Alfa Romeo 363, senhor? Nós somos aeronave Trove. Ok, vou ir direto ao Alfa Romeo 363. Obrigado. Gol 924, Recife 2085. Gol 924. Tripulso será chame táxi. Meia passando Duna, completa LS, 18.62 a torre. 18.6, 5.62. O Fox não gosta, quer dar presente e autorizar direto Barra Grande. Barra Grande, direto, Siri, tá presente, agradeço. Tan 3, 283, passa 130, chama Recife em 126.85. 12.800, Tan 3283, muito agradecido pelo seu trabalho. Igualmente também, bom voo e bom pouso lá em Aracaju. Obrigado, irmão. Capatango Mike Eco Bravo. 5 milhas de coral, serviço radar encerrado, mantenha nível 100, chama controle Léos em 120, decimal 1, Mike Eco Bravo. Léos 120, 1, bom serviço. 2.0, Solos 11, libera direito, chama 121, decimal 9. 19, agora. Boa tarde, Xené 6210, livrando, escuta. Xené 6210, boa tarde, taxia via Alfa, reportando, seu Juliette. Via Alfa, reportando, seu Juliette, 6210. Baixar, travado. Trip 5626. Baixou e travou? Baixou, travou, passou o stand. Gente, aguarde pista livre, vento no meio 0 graus 29. Tente. TAM 3805. TAM 3805. Cidade coordenada nível 360. Aguarda. Valeu. Passo segundo 333. Via Índia e Alfa, Delco Atmosfera, quando chama a torre na frequência 1986. Via Alfa, Atmosfera da Vete, 5626. Tá 3193, decolou aos 12, chame o controle, não 20.8, bom voo. Bom controle, 20.8, boa tarde, 3193. Alfa de Juliette, 6210. Juliette 005, Charles 6210. 05, 6210, boa tarde. 3 salários passando 1900 metros de escuta. 1, 2, 8 decimal 0. Só confirma a primeira frequência, por favor. 13325. 3325, 280, bom dia. Medo 2230, passa 120, Recife em 1288, alterno 260. Copiado, CNR 6210, irei coordenar com a extra aero e já retorno. Estádio TAM 3193. 3193, finalmente alguém me ouve. Contato radar na decolagem. Completa a curva direto Leda, vigilância. Direto Leda, muito grato. Controle, Guardião 05. Guardião 05. Passado 4 milhas, visual com campo, já de retorno para Salvador, pela Estrada do Coco. Entende, Guardião 05, chama a torre em 118.612. 18.6, grato. Torre, Guardião 05. Para todos, Guardião. Se retorno para o Mato Grécio autorizado. Ok, da presença autorizado, Grécio. Aposto no solo controlado, vem com 90 graus de nós. Evite a aproximação da Leite Nova Zero. Torre, moto, 35626, Lisão, você escuta. 35626, seu solo faz 15, chame no 219. 219, 5626. Bom, boa tarde, é o tempo 5626, Lisão, na sua escuta. 5626, vou prosseguir via Alfa Kilo até o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, 5626. Boa tarde, Guarulhos, autorizado 380, copia? Copia. Guarulhos, autorizado 380, decola 10, direita, saída da Évole da Brisa, intercepta pelo Zulu 16. Pode seguir conforme a rota do plano. O controle opera em 120, decimal 8, aciona 5124, coteja. Autorizado pesado, São Paulo Guarulhos, nível 380, decola da 10, curva direita da Helder da Brise, upper do 16, controle 208, responde a 5-1-2-4-2, Chanel 63, ano 5. Correto, quando posição em pushback em acionamento, confirmando a posição. Dando posição 4, camada para o nosso posto. Do 3 decolou, zona 6, chame no 20 decimal 8, professor Mauro. 1 no 20 decimal 8, pegou na 336, bota. Trito 2230, Salvador. Trito 5489, Salvador. A escuta prossiga. O Trito 5489, chame centro Recife em 126 decimal 0. Recife 260, graça boa. Olha, boa tarde, gol na 333, passa 2000 na Léo. Boa tarde, gol no 333, contato radar na decolagem direto Leda. Boa Leda, gol no 333. Tanto 3193, chame centro Recife em 133 decimal 25. 13325, com o centro Recife, muito boa tarde, 3193. Leon, solo pro Foz 18, frequência livre. Boa tarde. Tango Foxtrot, Tango Oscar, é o controle. Está livrando a CTR, o serviço radar tem encerrado, informe o estimado de pouso. Frequência livre, bom voo, Foxtrot, Tango Oscar.